230 autorizado, Daniela e Lima Davis, 0-0. Luna 04, no solo 27, olhe para a pista, me controle, sol na frequência 129. 209-094. Olá, Salvador, Luna 094. Prefiro, Luna 04. Então, tem dois buracos bem na saída aqui, senhora, bem na alinhamento da pista. Buraco na pista ou na taxiway alpha? Ou próximo ali a Foxtrot? Bem na saída aqui, bem no alinhamento da pista. Gente. 1-2-3-0, copiou a informação da aeronave da companhia? Gente, a gente está entrando em contato junto aí para a aero. Mantenha a posição e aguarde. A gente vai rodar bem antes daquela intersecção. Sem problema o buraco lá. A gente já pousou e viu o buraco. Decola por conta em risco então, Gola 230? Afirmativo. Sente o vento 190 graus 099. Com foco por conta em risco está autorizado a colagem de 90. Oi, bom dia, Gol no 642. Confirme. Gol no 648, cópia para Marcel. 121 decimal 9. Essa frequência não está respondendo não. 1219 a frequência. Muito obrigado. Luna 230, decolada 129, chame o controle de Salvador, na frequência 119, decimal 80. 1980, Mogi, Gol no 230. Controle de Salvador, novamente um bom dia, Gol no 230, cruzando 1500 pés. Gol no 230, contato radar na colagem, submarino nível 370 via saída PUCA. 370 na saída PUCA, Gol no 230. Azul 4207. Prossiga na escuta. Azul 4207, a partir de agora, Gol no 330, pista impraticável, segunda torre, devido a buraco na pista. A aero já ingressou na mesma a fim de evitar realizar a inspeção e verificar a situação. O senhor solicito o senhor que prepare órbita na posição pelo o 4207. Existe algum nível, tem a preferência? Vou fazer uma pergunta, a pista 17 está operante? Bom, é, azul 4207, pista 97. Se está operante, só não temos procedimento de instrumento para a mesma, no caso, só visual. Confirma o teto do aeroporto. Só um minuto. Controle Gol 1230, decolou há pouco, não viu buraco nenhum lá, viu? É bem na saída à direita no taxiway. Confirma, por gentileza? É o Gol 1230, decolou e não viu o buraco. O buraco é na saída do taxiway, não atrapalha o posto, não. Gente, iremos coordenar, recoordenar com o conjunto 14. Então... É. de 1.700 pés, grupo de 9 a visibilidade, sem chuva. Negativo, então a gente prossegue no perfil da Pelo até o Índia Sierra ali, o Zimbra, e cancela e prossegue para Mundo 7. Centro Azul 4207, descendo para 4 mil pés na Pelo de Pelo, reforma estabilizada no final do procedimento a fim de evitar, a fim de cancelar e prosseguir para 1.7, iremos coordenar junto ao Pelo. Negativo, então prossegue no perfil, 4 mil, aguardar. Azul 4207. A pista é 1.0.28 liberada. A entrega realizou a inspeção e liberou a pista. De, após pelo, voe duna e informa estabilizado, só o procedimento LS, X-Way. Paciente, após pelo duna vai informar estabilizado em LS, ao seu 4227. Afirmo, deixe manter a 2.000 pés, ajuste o seu altímetro no 015. Esse é 2015, azul 4227. 1230, chama para o centro Recife, na frequência 1285, alterna 2545. Chama Recife 2685, alterna 2545, voo 1230, módulo. Controle, Papatango, Tango, Alfa Tango, bom dia. Papatango, Tango, Alfa Tango, essa identificação. Voo é posição ITAP, desce mantém 050. Ajuste o altímetro no 0195. ITAP 050, ajuste no 015, Tango, Alfa Tango. Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, Sami, Prontax. Controle Salvador, muito bom dia, 3485, está dando nível 230, com CDE, formação Lima, reduzido 2509. Só 3485, acionou a edificação, via chegada, Abomédio 1, desce, mantém 060, ajuste altímetro 0015. 0015, desce a 060, ou entre no alto da posição 0, só 3485. Quatro cinco vai precisar manter a proa 055 por 20 milhas de transformação. 3485, ciente. Forma o término de desvio, reduza para 2509, o tráfego precede. É um eco 50 papá, um grau de 329. Reduza para 2509. Reduzir o Jota 3485, o término de desvio chamará pro de bom médio. Salvador, Oceania 140, próximo no 0 pronto. Oceania 140, totalmente pronto. Afirmou. Autorizada a linha E, decolagem no 0, vento 190 graus 059. Oceania 140. O ajuste de altímetro 1005. Autorizada a decolagem da 10, Oceania 6141. Luna 648, mantém ponto espera da 10. Tá bom. Romeu, Romeu Bravo Oscar, ajuste altímetro 1-0 no 5, reporte no ponto espera da Papá. Oi, bom dia, voo no 648 está pronto, ponto espera da 1-0. Voo no 648, mantém, ponto espera da 1-0. Mantenha, voo no 648. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado ingresso pista no 7, reporte alinhado e pronto. ONU 8, decimal 9, 5, 18 a 5. Controle, ONU 739, é forte, só dogue, é, pequeno desvio esquerda para evitar a formação, depois o voo médio. Se autorizar a etapa, já libra. ONU 739, efetue desvio de forma ao término, seu número 4 na aproximação. Sem problemas, nessa proa vai manter a proa 056, em torno de 15 milhas, voa bom médio, voa no 739. 7, me fala o controle. 3. Tango, Alfa Tango, confirma a velocidade indicada. 260. 7, informa o controle quando necessário para a redução, voe a posição Duna, Tango, Alfa Tango. Descendo até 2.000 pés, ajuste o altímetro no 0 no 5. 2.000, Duna, vou no 0 no 5, Tango Alfa Tango. Conta 3.485, já vou na prova de voo médio. Por gentileza, seria como coordenar aí com o colega frente voar ITAP? A gente tá voando na mínima limpa aqui e está aproximando ainda. Conta 3.485, está com 250 nós, confere? Confirmo. Então 3485? Afirma, 250 nós, não tem como reduzir mais. Gente, mantenha a velocidade, sem problema, não irá interferir com a aproximação do tráfego. O caso, o seu cumprimento está, aí a gente consegue manter a separação e pousar sem retrações. Obrigado. Controle Sené 6140, decolou na boca 2000 pés. Sené 6140, contato radar decolagem, sub e mantém 350, via sair da boca. Via Puka 350, Chané 6140. Autorizado alinhar e mantém pistão no zero. Alinha e mantém pistão no zero, vamos no 648. Par Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado a colagem pistão no 7. Vento no 70 graus, 09, é nóis. Piso 4207, no solo 45, Oliver Apichão e controle sol na frequência 1, 21, decimal 9. Livrar 29, Azul 4207. Ajuste altímetro 1-0-1-5. 3.000, 1-0-5-3-4-8-5. Papatango Eco Zulu November. Acione identificação, mantenha sem regras de voo visual 095. Apoio do farol de Itapuã. Confirme seu transporte em pé. Ah, Romeu, Romeu Bravo Oscar, acione 5505 no transponder e chame o controle Salvador na frequência 119 decimal 80. 5505-1890, Romeu Bravo Oscar. 119 decimal 80, o Romeu Bravo Oscar. 1980 Oscar. de Salvador, Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, contato radar na decolagem, submarino nível de voo 200, via saída Arvo 1. Só mantém 200 Arvo 1, Romeo Bravo Oscar, senta. Seguro 648, autorizado a decolagem, pistola 0, vento 170 graus, 109. Autorizado a decolagem da pistola 10, voo 648. São Gonçalo, vai iniciar a redução. Vente Tango Alfa Tango, só estabilizado para o procedimento. Tango Alfa Tango. Vente 3485, completa a redução para 220 mais. 648, decola 248, chame controle Salvador na frequência 119.80. 1980, vou 1648. Desce, mantenha 2 no pé e ajuste de metro 0095, autorizado o LS que foi pista 0 e foi estabilizado. Para 2.0095, reportamento 3485. Controle Salvador, bom dia, voo 1648. Voo 1648, contato radar na decolagem, submantém nível 350 via saída PUCA. É, via PUCA 350, voo 1648. M1140, chame agora o Centro Recife na frequência 1285, ao término 2545. 2085, continua 63, 6140. Sector ILS, Papa Tango, Tango Alfa Tango. Tango Alfa Tango completo nove procedimentos, chama agora a turma, frequência 118, decimal 95. 95, muito obrigado. Boa. Bom dia, Papa Tango, Tango Alfa Tango, ILS. Papa Tango, Tango Alfa Tango, continue a aproximação, final pistão no zero, confirme já visual com campo. Negativo ainda. Aposte quando visual, o ajuste 1-0 no 5, Papa Tango, Tango Alfa Tango. Tango Alfa Tango. No 5 autorizado, final do procedimento LS X-Ray, informe estabilizado. Autorizado LS X-Ray, desce até 2015, repetir estabilizado. Foram 739. 485, inicie a redução para aproximação, o tráfego precede agora a meia dúzia de milhas, cloud speed de 150 nós. Deixa a redução para a mínima A pista, o Tango Alfa Tango. Ciente, Papa Tango Tango Alfa Tango. Autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Para informação, pistão no zero, molhada. Tango Alfa Tango. Seu 3485. O tráfego precede agora 3 milhas à sua frente. Faça uma órbita sobre Simbra e informe na perna de aproximação, reinterceptando o ILS. Sim, informaremos. A gente está então sobre Simbra, 3.0 para a direita. Cono 739, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 090. O limite é radial 300 do VR Salvador. Esquerda 010, limite é 300 de Salvador, é isso? Afirmo, redução para 1809. Reduzido. O 1739 desce até 3 pés inicialmente, ajuste o altímetro 1015. 3485 é a Torre Salvador. Se chama agora o Centro Recife na frequência 1251 ao término 2.3.8. Sim, Jorge. Tango, Tango, Alfa Tango no solo 5-4, qual parte do estacionamento? Aerostar. Ciente, Libéria direita, chame solo 121, decimal 9, Tango, Alfa Tango. Livrado direito, 219, obrigado. Dona 739 vai cruzar 300. Ouve agora à direita na proa 150. Informe estabilizado só o procedimento LS que foi. Ok, direita proa 150 para livre LS, tempo 3 estabilizado. Como 739. Está uma milha de Simbra para rebloqueio, está 3485. 3485 autorizado, informe estabilizado o final do procedimento. Tá cruzando 220, vou na 648. No 648, chama agora o Centro Recife, na frequência 1285, ao término 2545. 2085, ao término 2545, vou na 648. Estabilizou, 3485, torre 118, decimal 95. 395. Torre, salva 3485, estabilizado, DSX, pistão 0. 3485, tráfego avistado, vento 190 graus, 07 nós, autorizado pouso, pistão no 0, pista molhada. Autorizado o posto de pistão no zero, sem estilo constante, tá perto do ABC. Eco Zulu November, vê se mantém no 1500 pés. Confirma a velocidade de cada? 1500 pés, tá com 80, 1850. Tem condição de reduzir para 160? Estimativa, reduzindo 160, Eco Zulu November. Sim. É o 3485 no solo 58, libera a direita, chame solo 121 na decimal 9. Direita 219, 3485. Chama agora a Torre Salvador na frequência 198, decimal 95, bom posto. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, bom 739, estabilizado. Bom 739, bom dia, tráfego já avistado, confirme já visual com campo. Afirmo. Voo 1739, autorizado pouso pistão no zero, vento 190 graus, 08 nós, forma o pistão no zero molhado. Sete, limitoso, pistão no zero, voo Novembro, com sua intenção de pouso? 335, senhor, se possível. 7, 335. Novembro, chame Torre Salvador na frequência 118 decimal 95 e solicite instruções para o pouso. Eco Zulu November, bom dia, o ajuste 1095, confirmando o pouso pista 35. Afirmativo, 35, Eco Zulu November. Gente, continue a aproximação, reporte ingressando o final da pista 35, visual. o ajuste no 015, Eco Zulu November. Afirmativa, reportar ingressando na final da 35, dia 15 ajuste, Eco Zulu November. Para informação, vento 190 graus com 08 nós, Eco Zulu November. Quente, November. Bom dia, Tango Alfa Tango na Quebec para cruzamento. Autorizado cruzamento de imediato, pistão no 735 até o hangar da Aerostar, o Tango Alfa Tango. Autorizado cruzamento imediato, Tango Alfa Tango. Bom, no 739, solo 02, solo agora 121, decimal 9. 319, bom, no 739. Salvador, bom dia, gol 9128. Bom dia, gol 9128. Gol 9128, acendo de educação, via chegada a Bomé de 1, desse manter 050. Ajuste o altímetro no 0, no 5, voando de TAP, voz de TAP, tuna 37 da LS, X-Way, pista no 0. 50.015, TAP Dona. Obrigado, 9128. A35, baixou, travou, Eco Zulu November. Eco Zulu November é avistado, autorizado pouso, pista 35, vento 190 graus, 08 nós. Pouso autorizado, November. Salvador, bom dia. 597, ponto espera da 10, pronto. Azul 5197, bom dia. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 190 graus, 08 nós. Autorizado da 10, azul 597. Eco Zulu November no solo 04, autorizado backtrack, táxi via pista, após táxi e papá até a parte 5, frequência livre no corte, Eco Zulu November. Azul 5197, decolado ao 06, chame controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, bom domingo, Azul 597. Oi, Salvador, bom dia, Azul 5197, 1200, na São Rona. Azul 5197, contato radar da colagem, submante ao nível 340, via saída Sambo 1. 240, via Sambo 1, Azul 5197. 1395, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha e manter 10, mano, 395. Salvador Azul 5197, como é chance de voarmos, Leda, uma ótima? Oi, Leda, Azul 5197. Boa, Leda, Azul 5197, graças. Uma 395, estimado de mais 30 segundos para decolagem. 395. Controle Salvador, bom dia, Azul 2752, com a informação Lima. Passar o nível 210 para o 150. Forma, dizia magnética 050, aproximadamente 40 milhas à frente. Azul 758, CF desvios está livre. Desse mantém ao 050, acione identificação. O ajuste altimetro em Salvador no 015. Após desvios, informa o controle para voar a posição em Itapa. Esse é o 050, identificou. Após desvios, voa, informa o voando Itapa, o Azul 2758. Gol! 9128, desse mantém a 2 mil pés. Ajuste altímetro no 015, informe estabilizado de fato procedimento elétrico, que foi o pista na 0. Para 2015, vai reportar estabilidade. Só tem ciência está chovendo aí na vertical da aerola, meu amigo? A Gol 9128, segunda torre, não temos chuva sobre o aerola. Podemos confirmar as condições. Aguarde um minuto, por gentileza. Gol de antes, para a sua esposa. Foi Salvador Azul 597, só precisa de via direita para o 240, 50 milhas. Azul 5197, está livre de desvios, informa ao término. Livre de desvio, informa ao término, Azul 5197. Decolado aos 1-1, chame o controle 1-1-9, decimal 8, tem um bom voo? 19-8, bom, 395. Controle Salvador, bom, 395, decola Sambo 1, muito bom dia, visual, setor. Uno 395, contato radar da colagem, submantém o nível 360 via saída Salvo 1. Fábio Dias, 360, San Juan, 395. Oxenene 337, anseia a identificação desse mantém 4 mil pés, ajuste altímetro 1095. É que é dono de desvios, mas quantas milhas, confirme? Mais 15 milhas, depois da autoriza direto pela. Oxenene 337, após os desvios, informa o controle na proa da posição pelo. Ativo, libera a velocidade de descida. Seu número 3 na aproximação, a Xenemia 337, confirma a velocidade de cada. Estamos mantendo 289. Gente, está livre a Xenemia 337. 7. Salvador, agora na 395, desvio esquerda, proa 195, 20 milhas dentro da formação. Bola 395, está livre de desvios, informe ao término na proa da posição Leda. Formará na proa de Leda, agora na 395. Ah, reassumindo Itapio Azul 2758. Gente, vou Itapio após Itapio, vou Iduna para interceptar a LS X-Ray pista 10, Azul 2758. Itapio Iduna, reporta no procedimento 2758. Controle Azul 4060. Azul 4060, a certificação via chegada Bomed, 1 desse mantém o 060, ajuste o altímetro no 095. 060, 4060. Azul 5197. Prossiga Azul 5197. Mais quantas milhas nessa proa? Mais, precisamos de mais 40 milhas, Azul 5197. Proa 270 agora. Gente, Azul 5197, confirmado, de subida? 9.800 pés, mais ou menos. 7. Agora 395, desvia direita, proa 225, 40 milhas dentro da formação. Gente, bom, 395, estou livre de desvios, informa o tempo. Livre de desvios, bom, 395. Localizador, gol 9128. Gol 9121, corrige, 9128, passa a duna, completa a LS X-Ray, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 1895. Controle 119, decimal 8, tem um bom voo? 1198, obrigado, voo, voo na 09. Voo 9128. Voo 9128, continua a aproximação, reporte quando visual com campo, ajuste no 095. Passaremos a pista, tá molhada aí, amigo? Confirmando, é um voo. 1094, passa 2100. Voo 1094, contato o radar na decolagem, submantendo nível 370 via saída Momo. 370 Momo, voo 1094. Azul 5197, passa nível 200, chama agora o centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 251238, Azul 5197. O 4060 reduza para 250 nós. 250 Xenemia 200, com Acendo indicação, via chegada bom médio 1, no desse mantém 070. Ajuste altímetro no 0195. Autorizado, Xané 6200. Após exposição para o BOG, voe ITAP. Xané 6337. Esse mantém a 3 mil pés, o seu metro 0095. Para 030-3337. Xané 6337 reduza para 2209. 2209, 337. 3191, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Gol 9128 no solo aos 18. Libere direita, chame solo 121 no decimal 9. Ao livrar, 121 decimal 9, gol 9128. É o 3191, autorizado a decolagem de pistão no zero, vento 160 graus, 089. Zero zero, Salvador. Direita, 2-0, limitado para 2-9-0, Salvador. Zero 060, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 030, limite a radial 280 do Velho Salvador, azul 4060. Esquerda 030, limitado pela 080. Uno 395, chama agora o centro Recife, na frequência, 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 3191, decolado aos 20, chame controle 119 decimal 8, tem um bom voo. 119 decimal 8, obrigado, uma boa. Sorry, Salvador, bom dia, tá 3191. 3191, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 340, via saída San Juan. 340, luta 3. Xané 6337, desça para 2 no pés, ajuste altímetro no 095, para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 160, informe estabilizado. Desça para 2 mil pés, tomará estabilizado, curva à esquerda 160. Azul 4060, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste altímetro no 015, reduza para 2009, azul 4060. 2000, reduzindo, desce para 3460. Passou dona, tem o campo à vista, estabilizou, azul 2758. Azul 2758, completado o procedimento LS Acceleration, agora turne na frequência 118.95. 118.95, obrigado. Azul 4060, curva direita na proa 070 para interceptar o localizador em forma estabilizada. Direita 070, informará. T758, bom dia, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 099. Livre pouso, azul 1758. Pode o terno, vou e lidar. Aqui é padrão terno, lida e repotrar, 3191. 1094, chama agora o centro Recife, na frequência 12685, alterno 12545. Recife, 525, bom dia. Boa. Agora. T37, inicie redução para aproximação, passa a duna, complete o procedimento LS Actuation, agora torre na frequência 118.95. Vazio 4060, descendo para 2.000 pés, completando o final do procedimento ILS X-Ray, reduza para 1.970 mais. Reduzindo, 4060. Da 3191, na prua direita. Meu pés. Para 3000, 6200. Afirma, ajuste altímetro na 095. Frente, 1015, obrigado. Azul 4060, 2 milhas para a posição duna, completo final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118.95. 895, vamos lá. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4060. Azul 4060, bom dia, continue a aproximação, número 3 para pouso, aguarde informação de pista livre. Gente, aguarde. Desce, mantenha 2000 pés, ajuste o altímetro na 095, autorizado.